6217, bom dia, contato radar, mantendo 1140, 6 milhas para a posição ponte. Mantenha pronto o NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para a pista 97, reposta descida. Acendeu no 60, confira. Autorizado, só mantenha no 60. Alfa Vitor Juliette, 360 pela sua direita. 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. Sai na PUC, Aracaju. Controle 119, decimal 35 e aciona 5056. 4390, à chame para puxa, acionamento 4208. Fono solo 1-1, autorizado backtrack, reporte pista livre. Continua a aproximação, tá afastando o tráfego Fokker 100 da Oceané, afastando na longa final do 17. 35-5066, transponder. Afirmativo, a pista usa no 7, é pronto, puxa o acionamento. China 6225, curva base. Reporte longa final, vista no campo. 6225. Já está a vista no campo, 6225. Então, complete com a torre. 118.6, bom pouso, 6225. 118.6, obrigado. Quilo Serra Lima, autorizado a decolagem, pisto no 7, vento 150 graus, 08 nós. 360 pela sua direita, para garantir a separação do tráfego. Afirmativo. Poxa, né, 6225, está na final do procedimento de DBD 97. Avistando o tráfego. Chiné 6225, completa de aproximação, aguarde informação de pista livre. 6225. Quilo Serra Lima decola o segundo 3, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia. O Xerer 6225, pista livre, tem autorizado pouso, pista no 7, vento 160 graus 089, ajuste no 0 no 4. Livre pouso no 7, Xerer 6225. Gente Lima. perto da El, aquilo Serra Lima. Gente. Alfa Vitor Juliette, está ajudando o campo? Afirmativo. 286, bom pouso. 286, grata. Ele fala bem, muito bom dia. Treta, rotatória de Juliette Campo. Alfa Vitor Juliette, bom dia. Dá presente, autorizado, prosseguir direto para a final da pista no 7, para a pista livre, número 2 para pouso. Vento, 150 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. Júlio. Afirmativo, autorizado, final da F7, aguardando a autorização, Alfa Vitor Juliette. Pista 217, autorizado, descida até 3 mil pés na proa do NDB, ajuste Mi 14. Autoriza final do Eletro 10 de base para a 17? Interessa a aproximação direto para a longa final da 17? Afirmo. Então mantenha para o DNDB, aguarde a retoração. Muito grato. Azul 4298, Juliette. 4298, bom dia, sem identificação, detalhe nível 050. Vigilância, mantém ainda o perfil da maré, aguarde. Aro 050, identificou Azul 4298. Sol aos 1-6, ao livrar, última à esquerda, Taxi Lima, chame Sol 121, um, décimo 9. Esquerda, Lima 29, né, 2-1. Alfa Vitor Juliette, pista livre autorizado, pouso, vento no 60 grau, 08 nós, ajuste no 0 no 4. Ajuste no 7, Júlio. Autorizado, pouso, Alfa Vitor Juliette. Coordenando com a equipe de solo para efetuar pushback ingressando na Taxi Índia, de maneira que o Airbus da Oceania vai ingressar aí para o portão 01. Corrigindo um pouco assim. Ok, então vai ficar pra Índia pra liberar pra frente de 02, 03, 08. Sim, mas tipo, o Oceania vai estacionar no portão 01. Ok. M2225, reporte no através do portão 5, vai observar o Embraer da Azul, está efetuando pushback. Assim que o Azul der condições, vai prosseguir para o 01.

qual estacionamento? Posição 1-4, remoto 1-4. Ah, remoto, ciente. Shampoo estacionamento. Cruzado azul até o ponto de espera da Quebec, prossegue Lima e Mike. Chama na Quebec a torre 186 para ingresso e decolagem no 7. O ajuste 1014 e a torre 186. Torre 1014, vai estar com a espera da Quebec, foi uma torre 186 para continuar a Lima e Mike, a torre. Trip 5217 está com a referência visual para a posição na descida. 5217 está alterando as regras de voo, confirme. Não, só pede para prosseguir na descida, está com a referência visual, está limitada a 3.000. Desce 2.000 então. A capiteira 17 agora na sua posição de 11 horas a 12 milhas. Reporte avistando. Desce 2.000, pé e 14 no ajuste. 2.000, grato. Azul 4298, desça 3.000 pés, ajuste no 0-4 na proa do NDB Salvador. Reposte no bloqueio iniciando a horta prevista para o procedimento. Para 3.000, quando 0-4 na proa do NDB Salvador, repostará no bloqueio iniciando a gente, 4-2-1. Droga, 10-5-8-2-1. 4526, bom dia, senhor, identificação, desse nível 060. Vigilância, foi na flor do NDB Salvador. 060, confirmando o contrato com o Fiat 60. Entrando, Filho Serra Lima, para iniciar a busca, solicita a modificação de regra. Filho Serra Lima, a regra chegou alterada, agora é o novo 1124, está livre de descida até 2500 pés, abaixo a critério do comandante. Reporte cruzando 3000, Filho Serra Lima. Sente para 2500, confirmará a cruzão 3000. Táxis via Lima, Mike, reporte na Quebec para ingresso pista no 7. Lima, Mike, reportará na Quebec para ingresso de 208. Próxima navegação, combate a aproximação visual com a torre 1862 e bom pouso. Grato. Torre, o trip 2.17, bom dia. Bom dia, trip 5217, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Número 1 para pouso, vento no 30 graus 08 nós, ajuste no 04, 5217. 7-7, vai reportar ao final de 3 milhas, grato. Ingresso na próxima esquerda via Quebec, mantenha a posição, guardando para ingresso na pista. Trip 5345, cópia. Prossiga, para cópia, 345. Autorizado Vitória 380, via Pesolo 44, decola da 17 com curva direita, da EL, da Eudes, 119, decimal 35, e aciona 5074. Vitória 380, a Pesolo 44, cola da 17, curva direita, da EL, da Eudes. 1935, controle 5074-35435. Confirmando, é 5070 e Dael Leda Eudes. Chame para puxa sinal. Dael Leda Eudes, 5070, é o 35345. Correto, é pronto, Pri. F5826, 4000 pés, ajuste no 0-4. 4000 no 0-4. Só para informação, é condições de interceptar no final de 17, se possível. Negativa número 3 na aproximação ainda, aguarde. O 4298, tem condição de afastar direto? 4298? É negativo, vou fazer o ajuste, azul 4298. Ok, sente. O teto do comandante desce agora 2000. Reporte no rebloqueio iniciando afastamento. Coitado no rebloqueio iniciando afastamento. Eu estou 42 na pista. Web 5826. Fim de casa no momento. Reduz a mínima a fim de evitar a horta do procedimento. Talvez seja possível afastar direto. Talvez. 5217, no solo 29, Oliveira, esquerda, Lima, chame solo 121, no decimal 9. Trip está autorizado, cinco, trip 5217 até a posição 12. 12, 15 graus. Salvador, o trip 5345, puxa, estacionamento. Não entendi, confirme. Tá quase um minuto, por favor. Confirme o tráfego chamando o sol. Ok, sol, você só segura um pouquinho, foi o trip 5345, mas aguenta mais uns dois minutinhos. O Alfa Tango Tango querendo táxi para Baeté, é isso? Confirme parte 3. Não há tráfego de crescimento, controle a reportar. Frequência livre, bom pouso até o regresso. Que aguarde para decolagem, estamos com a aeronave no setor de decolagem a 2 mil pés, aguardando a autorização do controle. Vai ser necessária a órbita, ok? Mas tem 4 mil ainda, reporte no bloqueio, iniciando na órbita. Tomar no bloqueio, se está na órbita, depois dois, né? É, confirme. Inicie agora, reporte na Quebec. Vai prosseguir via pátio, Lima, Mike, reporta na Quebec, a torre 18.6 para ingresso e decolagem. Com ajuste 1014. Confirme POB, alternativa e autonomia. E o POB do Ocean, né? 39109. Ciente, está livre até a Quebec. Salve, Salvador, 35345. 5345, prossiga. Módulo 2, puxa o estacionamento. Coordene com a equipe de solo após passagem do tráfego, da Avianca, está autorizado seu pushback. Afirmativo, após passagem do tráfego da Avianca, autorizado. Graus no 09, após a decolagem, restrito 3 mil pés por 15 milhas ou liberação do controle. Escoito 26. Na disposição, 26. O senhor tem condição de bloquear 4000 e afastar? Positivo. Então está autorizado afastamento, reposta no rebloqueio. Mantém 4000 ainda. Após o bloqueio, está autorizado a descida até 3000, 526. Após o bloqueio, 3000, 526. A liberação do controle é o 15 milhas, 119.35 ao controle, bom voo. 119.35. Oi, Salvador, muito bom dia, Xenéia 62, Nuno. Estamos aqui na Selima, aguarda a tela ali na possibilidade de backtrack pela 35 aí, na 17. O senhor quer ingressar pela pista e fazer o backtrack, é isso? Afirmativo. Tá ok, autorizado, agilizando o medida possível, repórter aliado pronto para decolagem. Ok, obrigado, senhor. Centro 208, decolou suas coisas. Azul 4208, contato radar, só 390, saída Puca. Ok, tra 390 agora, tá Puca, 4208. Direto Jamo, 4208. Direto Jamo. Informação um tráfego, temos um tráfego pequeno porte cruzando no ponto médio da pista. E apenas informação de tráfego, sua direita, posição de 3 horas, 4 milhas, está cruzando 2 milhas, subida não interfere no seu afastamento. Vai cruzar o seu lado aí, cruzando 2.500 agora, ok? Na visual com tráfego, está distância descida para 3 mil, no bloqueio, se cuida bem. Os abados do 4.2. Reporte final está no campo. Mike Eco Delta, direto farol de Tapuã, reposta descida. Guarde de 3.500. Mantém a guarda de cruzamento com tráfego na final, Embraer 90. Aguardando, cruzamento. Para o táxi, 5345, 4 Alves a bordo, Terra Galeão, autonomia de 3 horas. Prossegue via Lima, Mike, chama na Quebec para ingresso no 7. Ajuste 1014 a torre 186 na Quebec. Ok, via Lima, Mike, informa na Quebec para ingresso no 7, de lá a torre 186. Desce 2 mil, pés. 2 mil, tem um afastamento ainda aguardando para curvar, 5.2 mil. Ciente. Mantém ainda a presente proa mais 30 segundos, ok? Após está autorizado o afastamento, ou a curva base. Agora mantém mais 30 segundos, já. Oceanero 6211, ao alinhar já tem autorizado a sua decolagem, vento 130 graus, 08 nós. A curva 5826. 5826, reporte longa final, está no campo. Azul 4298, pista livre autorizada. Pouso, vento 130 graus, 08 nós. Azul 4298. Oceanair 6211, decola aos 38, controle 19, decimal.